Aleluia, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de novo, outra vez, diante da palavra do Senhor, no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, o único profeta que profetizou e viveu para ver cumprida a sua palavra, a palavra da profecia que havia proferido. Nós hoje vamos ver o capítulo 46, já estamos nos encaminhando para o final do livro. Hoje, no capítulo 46, nós vamos ver a palavra do profeta Jeremias, e é uma palavra contra os gentios. É interessante que outros profetas usam essa nomenclatura para proferir para proferir profecias contra reis que não eram judeus, reis gentios. Por quê? Porque todos foram criados por Deus. Então Deus é sobre todas as nações. Não é sobre só Jerusalém, não é sobre só Judá, não é sobre só Israel. Deus é soberano sobre todas as nações da terra. E ele faz o que bem quer e o que bem entende com todas elas. Em momentos, ele as usa para fazer a sua justiça, como usou a Babilônia para corrigir Israel, para corrigir Judá e Jerusalém. E em outros textos, nós vamos ver ele usando outras nações gentias para corrigir também o seu povo. E usando o seu povo para corrigir essas nações. Porque a palavra dele, quando ele fala com Abraão, a profecia, a palavra dita a Abraão é: abençoarei a todos que te abençoarem, mas amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem. Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor dirigida ao Egito. Ao Egito. Então, uma nação gentia. Uma nação gentia. Uma nação que, por 430 anos, aprisionou o povo do Senhor. E agora nós vemos aqui em Jeremias o Senhor se levantando para vingar-se desta nação. E ele se levanta para vingar-se dessa nação com a Babilônia. Ele diz, vai falar, o texto vai dizer que contra o Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, que estava próximo ao rei Eufrates em Carquis, o que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Quando nós vemos esse texto, nós vemos e nós precisamos lembrar a expressão o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava próximo ao rio Eufrates, em Carquemis, se refere ao Faraó que em 609 a.C. matou o rei Josias em Megido. Josias era um rei que fazia tudo de maneira agradável ao Senhor. Foi o último rei a fazer uma grande reforma, a trazer avivamento à nação. Mas ele é morto por esse rei Neco, por esse faraó Neco. E ele mata Josias em Megido. E aí coloca Jeoacás, que era filho de Josias, no trono por 3 meses apenas. E aí remove esse rei Jeoacás. Ele é removido e é aprisionado em Ribla, onde morre. Ele não volta para Jerusalém. E ele coloca Jeoaquim em seu lugar, no quarto ano de Joaquim, Neco II, foi socorrer os assírios contra a nascente ameaça babilônica, mas foi derrotado na Batalha de Carquemis em 605. Então, esse texto, capítulo 46, é um texto muito bonito, porque do versículo 3 ao versículo 12, nós vamos ver uma das mais lindas poesias bíblicas, porque todo o texto do versículo 3 ao versículo 12 é escrito em forma de poema. Então, o texto vai dizendo: olha, selai os cavalos, amontai o vosso cavaleiro, apresentai-vos os vossos elmos, limpai as vossas lanças e vesti-vos de couraças. Por que razão eu vos vejo consternado e voltando para trás? E os seus poderosos estão abatidos e fogem apressadamente e não olham para trás, pois o medo estava ao redor, diz o Senhor. Então, assim vai o texto sendo discorrido, como se. No momento em que o exército do Egito, o exército do rei Neco, do faraó Neco, na verdade, do faraó Neco, está se preparando para ir ao encontro da Babilônia, que estava vindo derrotar a Assíria, estava vindo contra a Assíria. Então, eles se levantam para ir ajudar a Assíria, mas eles são derrotados completamente. A Babilônia derrota. E aí o texto vai falar, vai mencionar deuses do Egito, vai trazer alusão aos deuses e falar o que que aconteceu com seus deuses. Os deuses do Egito não puderam proteger o Egito. Deuses que nós sabemos que não eram deuses. Vai falar sobre Amon-Ra. Amon-Ra era a serpente, era o deus em forma de serpente, que era serpente, e Ra, que era o sol. Então, Amon-Ra, o deus serpente, e o deus sol, e o deus dos deuses, que eram os faraós, que eles tinham como deuses a maior entidade, a maior deidade para os egípcios eram os faraós. Então, o deus Ra, que era o deus sol, era o segundo na escala de devoção e respeito dos egípcios em relação aos deuses. E aí vai ter uma série de outros deuses que nós não vamos mencionar, podemos depois mencionar numa outra hora, falando lá quando as 10 pragas sobrevêm sobre o Egito, essas 10 pragas que sobreveio sobre o Egito nos dias de Moisés, foram 10 pragas, e essas 10 pragas, cada praga referia-se a um deus que era adorado no Egito. Mas isso coisas para um outro momento, não para agora. Mas o fato é que o rei Neco, ele vai ao encontro para derrotar, para ajudar a Síria, mata Josias, o rei que era um rei que era amado pelo Senhor, coloca no lugar de Josias um rei, um filho dele, por apenas 3 meses, depois tira e bota Joaquim no lugar dele. E Joaquim, então, na verdade, desde o início, desde o quarto, desde no, no, aqui no, o texto está se referindo no quarto ano do rei Joaquim, mas, na verdade, desde o primeiro ano, Joaquim era vassalo do Egito. E depois vai se tornar vassalo da Babilônia. E depois, no final do texto, no final da pregação, no final das profecias de Jeremias, no final da derrota final de Judá e de Jerusalém, nós vamos ver outro faraó vindo, ou, na verdade, Neco II, vindo ajudar as Zedequias, porque quando Jerusalém estava sitiada. Então, Neco II, o faraó do Egito, veio, ele pediu socorro, Zedequias pediu socorro, fez uma aliança com o Egito, contra a vontade do Senhor, avisado pelo profeta Jeremias que não era para fazer, que a aliança que ele estava fazendo. Jeremias, ó, você fez aliança e você está acreditando que eles vão vir, mas eles não vão vir te socorrer. E eles não vêm mesmo, porque quando eles estão vindo a caminho de Jerusalém para ajudar Zedequias, o exército de Nabucodonosor fica sabendo e vai ao encontro deles no deserto. Vai encontrar, antes que eles saiam do deserto e cheguem no meio, antes que eles cheguem no meio do caminho, eles já avistam o exército de Nabucodonosor. E o que que eles fazem? Enfrentam Nabucodonosor de novo? Não, eles voltam para trás. Eles voltam para trás. E o rei, aí Nabucodonosor, o exército Nabucodonosor volta para o cerco de Jerusalém. Isso já no final da história, no final já da história de invasão da Babilônia em Israel, em Judá e Jerusalém. Quando fala Israel, a gente fala Israel, né, e se refere a Israel, mas nós temos que, quando estamos ministrando, fazer uma separação, porque Israel, agora, naquele momento, não era mais um todo, eram só duas tribos, Judá, Benjamim e os levitas, que tinham ficado no reino do sul, e as outras 10 tribos do reino do norte foram derrotados pela Assíria, mesmo tendo a ajuda de outros, mas foi completamente derrotado, e depois a Assíria foi derrotada pelos babilônios, que assumem o poder, o império naquele momento. E aí vem contra as nações, todas as nações, inclusive sobre Judá e Jerusalém. E no final do capítulo, tem uma palavra do Senhor. No versículo 26 diz assim: E eu os entregarei na mão daquele que buscam suas vidas, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus servos, e depois será esta habitada como nos dias antigos, diz o Senhor, referindo-se ao Egito. Porém, não temas tu, ó meu servo Jacó, e não estejas consternado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei, mesmo longe, e a tua semente da terra do cativeiro, e Jacó retornará e estará em repouso e alívio, e ninguém o intimidará. Não temas tu, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, porque eu estou contigo, pois eu darei um fim a todas as nações para onde te lancei. Porém, eu não destruirei, mas te corrigirei na medida. Por fim, não te deixarei inteiramente impune. Então, como eu venho falando, como nós a gente vem falando nessas ministrações anteriores, Deus usou a Babilônia como vara de correção para o seu povo. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, nós vamos ver, o texto vai tratar da punição que Deus traz sobre as nações que se levantaram contra o seu povo. Aqui nós vemos uma primeira nação sendo derrotada, o Egito. O Egito sendo, a Síria sendo derrotada, depois nós vamos ver o Egito sendo derrotado. E derrotado nesse momento aqui, essa primeira essa primeira derrota, não é a derrota completa. Nós vamos ver, nós vimos no nos capítulos anteriores, que vai haver uma derrota completa, porque essa derrota que Nabucodonosor inferiu sobre eles não foi a final. A final foi quando, depois de conquistar completamente a cidade de Judá e Jerusalém e levar cativo praticamente todos para a Babilônia, deixou apenas os pobres e miseráveis na terra, e estes ainda desobedeceram ao Senhor, porque o Senhor disse para eles: fiquem aqui, não vão para o Egito, porque se vocês ficarem, eu vou proteger vocês. Eles não ouviram a palavra do Senhor e foram para o Egito. E porque foram para o Egito, Deus deu a palavra a Jeremias: pega pedras grandes e coloca no forno diante do palácio de Faraó Neco. Porque sobre essas pedras Nabucodonosor colocará o seu trono e se assentará e colocará os seus broquel por cima delas. Ou seja, colocará seu tapete vermelho sobre ela e passará, pisará e sentará no trono em frente ao palácio do faraó Neco II. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que eu quero falar com você nessa noite são três coisas. Em primeiro lugar, Deus não tem por inocente ninguém que se levanta contra o seu povo. Ele pode não fazer nada no momento, mas nos tempos certos, ele visita esta nação ou estas pessoas ou esta pessoa que se levantou contra os seus ungidos ou contra o seu ungido, que fez alguma coisa contra aqueles a quem ele ama, ou a quem aqueles ele ama, quem eles ama, que ele amou. Ele visitará e trará destruição. O Egito foi uma nação que, no primeiro momento, abençoou Judá, abençoou Jacó, porque acolheu Jacó lá e deu para Jacó mantimentos, deu para Jacó lugar para morar e alimentos para comer. Mas depois, um outro faraó sobe ao comando, que não conheceu José, o que José havia feito, e ao invés de ler nos papiros o que estava escrito sobre ele, ele mandou destruir todos os papiros que se referiam a José e tudo que José tinha feito no Egito. E aí ele pega Jacó, ou pega a nação de Israel, e escraviza durante 400 anos. O Senhor visita, num primeiro momento, depois de 400 anos, com Moisés, e causa grande destruição. Inclusive destrói completamente o exército. Mas eles depois se erguem e a coisa vai se reerguendo, eles vão se fortalecendo e voltam a guerrear. E voltam a guerrear contra quem? Contra Jacó de novo. Eles não aprenderam a lição. Aí matam Josias, o rei a quem Deus amava. E no lugar dele coloca seus filhos que eram idólatras, que não criam no Senhor, que não adoravam o Senhor. Bem, foi visitado e foi derrotado pela Babilônia. Inclusive, o texto vai mencionar que eles contrataram mercenários de outras nações, como a Etiópia e outras nações, mas quando os mercenários, bem, a gente sabe, né? Mercenário é mercenário. Mercenário está junto enquanto as coisas estão dando certo. Mas na hora que as coisas começam a dar errado, eles fogem, eles vão embora. E foi o que aconteceu. Esses mercenários que eles haviam contratado para ajudá-los, e eles dizem: olha, nós vamos encobrir a terra como a cheia do Nilo faz, nós vamos encobrir o deserto e vamos destruir essa nação que vem contra nós. Mas, na verdade, acontece o contrário. Eles chegam até, na primeira batalha, a matar o rei da Babilônia, o pai de Nabucodonosor. Mas morre o monarca, pai de Nabucodonosor, e imediatamente Nabucodonosor sobe ao trono e Nabucodonosor volta contra o Egito de novo e vinga a morte do pai e destrói-os. Agora, não destrói-os totalmente. Não destrói-os totalmente. Por isso, a segunda coisa que eu quero dizer para você: quando nós entramos numa guerra, nós não podemos apenas atingir o inimigo a ponto de deixá-lo desmaiado. Não podemos atacá-lo só até ele desmaiar. Onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso na batalha de Davi contra Golias. Davi arremessou a sua pedra com sua funda, atingiu a testa do Golias e este caiu desmaiado, caiu ao chão, sem sentidos. Bem, naquele momento, bem, poderiam ter já gritado: vencemos, vencemos, vencemos. Não, mas não tinham vencido, ele só estava desmaiado. Aí Davi, o que Davi faz? Davi vai até o Golias, sem medo dele voltar do desmaio, vai, pega a sua própria lança, a lança do próprio Golias, e corta-lhe a cabeça. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós entramos numa batalha espiritual, nós não podemos só amedrontar o inimigo ou fazer com que ele caia em desmaio. Nós temos que destruí-lo completamente. E como que nós destruímos os nossos inimigos espirituais completamente? Lembra quando Jesus foi em Gadara e foi e libertou aquele homem possesso de 6 legiões de demônios? Os demônios pediram, imploraram para ele: não nos mande para o abismo. Por que que eles pediram? Não nos implorou para não serem mandados para o abismo? Porque se eles fossem mandados para o abismo, além de serem açoitados, sofrerem, eles seriam aprisionados por não terem dado conta da tarefa que lhes foi incumbida, que era destruir completamente a vida daquele homem e fortalecer mais ainda a idolatria em Gadara. Então nós vencemos os nossos inimigos na batalha espiritual, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que ele nós os enviamos, nós pedimos ao Senhor Jesus, em nome de Jesus: Senhor, em nome de Jesus, eu envio esses demônios, esses principados, essas potestades agora, eu os envio no teu nome para o abismo. E que o Senhor os aprisione até o dia da tua volta. Nós precisamos fazer isso, queridos. Porque senão a gente bate no inimigo. Mas ele se levanta e ele volta-se contra nós. Então nós temos que bater, derrotar, destruir completamente, porque senão ele volta contra nós. O Egito matou o pai de Nabucodonosor, mas não destruiu a Babilônia. Nabucodonosor sobe ao trono, volta e destrói o Egito. Não completamente, mas destrói. Mas depois ele volta e destrói completamente. E Deus usa Nabucodonosor para destruir o seu povo? Não. Para corrigir o seu povo. Deus pode usar pessoas, pode usar inimigo espiritual, pode usar o que ele quiser para corrigir-nos como servos seus. Como seus servos. Ele pode usar o que ele quiser. Mas ele usa para corrigir. Por quê? Hebreus capítulo 12. Deus, assim como um pai amoroso corrige a seus filhos, Deus nos corrige por amor. Mas ele nos corrige. Deus corrige-nos por amor. Se nós nos submetermos à correção de Deus, isso em terceiro lugar, se nós nos submetermos à correção do Senhor, nós não seremos extintos, mas nós voltaremos, nós retornaremos, nós nos levantaremos novamente de onde nós estivermos, ou onde nós estivermos, ou da condição que nós estivermos. Deus nos levantará de novo, porque ele diz: não temas, ó meu filho Jacó, porque eu farei com que retorne à sua terra, e ninguém mais vai importuná-los. E historicamente falando, Israel volta à sua terra, não quando volta da Babilônia. Porque ele volta da Babilônia, em seguida ele continua, volta uma idolatria logo em seguida, e aí são espalhados pelo mundo, aí começa a nação sobre nação. Lembra da estátua que Daniel viu, a estátua que Nabucodonosor sonhou e a qual ele não conseguia entendimento, e Daniel deu a interpretação? A cabeça era de ouro. E aí, a cabeça era de ouro, o tronco era de prata. Depois, mais embaixo era de bronze. E depois, a canela e os pés eram de barros, era de ferro, e os dedos eram uma mistura de ferro e barro. E Daniel dá a interpretação: a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor. Mas depois de ti virá outro império, menos poderoso que você. Foi os Medo-Persas, que assumiram a Babilônia. Lembram de Assuero, de Ciro, que o Senhor chama de o meu servo Ciro. Vem e assume a Babilônia. Depois vem um reino menos forte, mas um reino muito intrigante. Que são os gregos. Depois vem um reino muito truculento. Os gregos, a dominação deles não era pela força física, a derrota, matar. Não. A questão deles era através da mente, pensamento. Tanto que o pensamento ocidental até hoje é influenciado pelos gregos. O nosso pensamento até hoje tem influência grega. A Bíblia, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento tem influência grega. Tanto que foi escrito em grego. Então a dominação dos gregos era pela mente. Mas aí vem um outro reino. Mas era um reino de ferro, ou seja, um reino duro, implacável, que foi Roma. Roma veio sobre Jerusalém, sobre Judá e Jerusalém e destruiu tudo. Destruiu tudo. Na nossa era, no ano 70 da nossa era, os historiadores, e particularmente Flávio Josefo, ele diz que nas ruas de Jerusalém, os cavalos escorregavam no sangue que estava sobre as ruas de Jerusalém. De tão banhada de sangue ficou as ruas de Jerusalém, ou seja, foram mortos, praticamente todos mortos. Morreu todo mundo? Não, não morreu todo mundo. Porque Deus estava corrigindo Jacó. Há sempre um remanescente fiel, querido. E esse remanescente fiel é poupado pelo Senhor para que retorne e reconstrua toda a sua nação. Aí depois vem um outro império, o Império dos Dedos, que eram de metade de ferro e metade de barro. E Daniel diz assim: esse reino não é muito forte, ele se dará através de casamento. E qual casamento houve entre o pé de ferro, o resto de ferro que estavam nos dedos dos romanos? Com quem ele se casou? Se casou com a igreja. A igreja que até o quarto século, terceiro e quarto século, era uma igreja santa, que os romanos pegavam os crentes, pegavam os cristãos e jogavam nas arenas para os leões famintos comerem, para serem devorados pela espada. E eles entravam cantando e louvando ao Senhor nas arenas. E quanto mais cristãos morriam, mais cristãos se levantavam, porque as pessoas iam assistir esse espetáculo, e vendo esse espetáculo, eles ficavam: mas como pode, esses homens estão vindo para a morte, eles estão morrendo e estão cantando? Eu também quero experimentar isso. E quanto mais cristãos morriam, mais cristãos nasciam. O sangue é usado pelos historiadores da igreja. É dito assim: o sangue dos mártires foi como uma sementeira para o cristianismo. O problema é que até este casamento do Império Romano com a igreja, havia cristãos mesmo, dispostos a dar a vida por amor a Cristo. Quando acontece o casamento? Aí começa não o governo, o Império Romano contra os cristãos, mas começa o Império Romano contra o cristianismo. Cristianismo esse, que nós vemos até hoje no que se tornou. Na Idade Média foi terrível. É considerada a Idade das Trevas. Tamanha atrocidade que a Igreja realizou. Depois vem o Iluminismo e as coisas começam a mudar um pouco, e chegamos nos dias de hoje, que estamos vivendo novamente. Em algumas circunstâncias, semelhante à Idade das Trevas. Exemplo, pastora. Na Idade das Trevas, na Idade Média, tinha indulgência. Era dito assim: olha, coloque-se uma moeda no gasofilácio e uma alma sairá do purgatório. E quantas mais moedas você colocar, mais rápido você salvará o seu parente ou os seus parentes do purgatório. Hoje é colocado envelopes para os crentes colocarem ofertas para receberem curas. Nós estamos vendo agora, nesses nossos dias, um dos pastores famosos aí da televisão, que foi enganado, passado para trás por pessoas da sua própria família. E ele perdeu só uma das coisas que ele perdeu, 800 milhões. Ele tinha 800 milhões guardados. Como pode isso, pastor, ter 800 milhões guardados? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Isso é demônio. Isso é adoração. Isso é adoração pura a Deus Mamon. Deus o está corrigindo. Que ele aceite a correção. E volte-se para o Senhor e se converta-se verdadeiramente. Para que, como a semente de Jacó foi perseguida, império após império, império após império, império após império, até ser espalhada completamente pela terra, pelo governo romano, e só retornou à sua terra em 1940. E oito, através de uma reunião da ONU, onde Oswaldo Aranha, um brasileiro, estava presidindo. Houve empate para o reconhecimento do reino de Israel, para que Israel voltasse a ser uma nação. Houve empate. Empate. E aí, a quem cabia o desempate? Ao presidente da mesa, que era Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha vota a favor de que Israel voltasse a ser nação. E aí, queridos, desde então, eles estão voltando para Israel. Jacó está retornando para Israel, como promete-se aqui, a palavra de Deus promete a eles do versículo 27 e versículo 28. Porém, não temas tu, ó meu servo Jacó, e não estejas consternado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei mesmo longe, e a tua semente da terra do cativeiro. E Jacó retornará e estará em repouso e alívio, e ninguém o intimidará. Não temas tu, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, porque eu estou contigo, pois eu darei o fim a todas as nações para onde te lancei. Porém, eu não destruirei, mas te corrigirei na medida. Por fim, não te deixarei inteiramente impune. Então, Deus trouxe de volta, corrigiu, olha só, Senhor, porque eu estou contigo, pois eu darei um fim a todas as nações para onde te lancei. Porém, não te destruirei, mas te corrigirei na medida. Eu vou te corrigir. Eu vou te corrigir. E por fim, não te deixarei inteiramente impune. Ele não só corrigiu Israel, como não deixará Israel impune pelos pecados que cometeu desde os dias dos reis, dos juízes, desde os dias dos juízes, depois dos reis. E ao longo dos séculos, e o que ele cometeu contra o seu ungido, ele foi corrigido, foi espalhado também, ele foi espalhado por causa daquilo que fez contra a Machia, o ungido do Senhor que foi enviado a Israel. Eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Lembra quando estava acontecendo o julgamento por parte de Pilatos? Pilatos disse: eu não vejo nada neste homem para condená-lo. Eu não vejo nada de mal nesse homem para condená-lo. E eles gritavam: sacerdotes e povo, que haviam sido contratados pelos sacerdotes. Pessoas que haviam sido curadas, que haviam sido libertas por ele, gritavam: sacrifica, crucifica, crucifica, crucifica. Aí Pilatos pede uma vasilha com água, lava a mão e diz assim: ó, eu não tenho nada com o sangue inocente desse homem. E aí os sacerdotes e o povo grita: que recaia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. E recaiu mesmo. Porque no ano 70, eles foram destruídos. Sobrou um pequeno remanescente que foi lançado por todas as partes do mundo. E em muitas partes do mundo, por onde foram lançados, foram rejeitados, foram judiados, foram zombados, sofreram o holocausto e tantas outras coisas. Correção do Senhor, vara do Senhor. Mas ainda restará uma questão a ser corrigida, que é a questão da rejeição do Messias. Porque o texto diz assim: por fim, em último lugar, eu já te corrigi na medida, mas por fim, no último lugar, não te deixarei inteiramente impune. Haverá um tratado, um relacionamento especial do Deus do universo com Israel. Como será? Há muitas especulações, mas ninguém sabe exatamente como será. Mas haverá, porque A palavra de Deus diz que uma parte será salva. 144 mil serão marcados. E esses marcados não serão destruídos. Agora, o que eles vão fazer? Nós não sabemos. Talvez vão sair evangelizando outros. Não sabemos. Não, a Bíblia não fala exatamente sobre isso. Há muitas interpretações. Mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque a Bíblia não explicita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lembre, em primeiro lugar, Deus não deixa por inocente ninguém que se levanta contra o seu povo. Se tem alguém se levantando contra você, ore ao Deus dos céus e nas mãos do Senhor o entregue. Em segundo lugar, quando estiveres enfrentando uma guerra espiritual, não se contente quando o guerreiro cair desmaiado no chão. Vá até ele e corte-lhe a cabeça. E eu disse como fazer isso, que mandando-os para o abismo e pedindo ao Senhor que os aprisione até a sua vinda. E em terceiro lugar, Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Cristãos estão sendo e serão visitados e castigados pelo Senhor por causa da abominação, da idolatria, de tudo que tem praticado ao longo dos séculos, desde que fez aliança com o Império Romano. E não só a igreja que fez a aliança com o Império Romano. Depois vem os protestantes, que também cometem erros. E que nos nossos dias, então, têm cometido abominações diante dos olhos do Senhor. Não pensemos nós que ficaremos impunes. Nós já estamos sendo corrigidos. E também não ficaremos impunes, porque o Senhor visita toda impiedade, porque Ele é um Deus santo, santo, santo. E ele diz: sede santo, como eu sou santo. Meu irmão e minha irmã, olhe para a palavra de Deus e aprenda com ela. Ela está aqui descrita para o nosso, para a nossa correção, para a nossa compreensão, também para o nosso entendimento e para o nosso, principalmente, aprendizado. Devemos olhar para a palavra de Deus e com ela aprender a não repetir os mesmos erros que levaram o povo de Deus ao longo da história a sofrer por causa do pecado e principalmente o pecado da idolatria. Idolatria essa que nós nos nossos dias não estamos impunes. Porque se tem uma idolatria que está tomando conta, e tem tomado conta ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Tem um livro chamado Capitalismo, o espírito do protestantismo, mais ou menos isso. Capitalismo e espírito do protestantismo. Ou seja, o capital, o dinheiro, já há muitos séculos tem impedido muitas pessoas de entrarem no céu. Porque Jesus mesmo disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que ninguém possa ser rico. Pode. Pode ser rico, sim. Abraão era rico, os patriarcas foram ricos. Muitas pessoas, há muitas pessoas, existem muitas pessoas ricas que temem ao Senhor verdadeiramente e vão entrar no reino dos céus. Mas aqueles têm o Senhor e dizem servir ao Senhor, mas têm o dinheiro como seu principal alicerce, não se engane, não entrará no reino dos céus. Porque quem nos sustenta é o Senhor e não o dinheiro. Pense nisso. Ore ao Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração. Aí você pode dizer, mas pastora, eu nem tenho dinheiro. Sabe que a falta de dinheiro também pode ser motivo de idolatria? Porque a pessoa tem tão pouco, que o pouco que ela tem, ela se agarra tanto a ele para sobreviver e esquece quem garante a sua sobrevivência não é o dinheiro que tem, mas é o Senhor que governa sobre todos os povos. Ele é Senhor sobre todas as nações da terra, sobre todos os reis, sobre todos os presidentes, sobre todos os comandantes das nações. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.